notícias. Me fala como você está. Eu não consigo te esquecer. Meu coração te chama. Dá notícias. Me fala como você está. Eu não consigo te esquecer. Meu coração te chama. Está acontecendo. Não posso ficar a ele.